Gibis. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais um Pilha de Bis, o podcast semanal do site Arte Final. Eu sou o Marcos e esse é um podcast diferente. Sim, esse é o Pilha de Bis ao vivo que nós fizemos lá no nosso canal do YouTube e agora você tem no nosso feed normal, né? Você vai poder escutar o que falamos lá na live, onde eu, Marcos, junto com o Marcelo Miranda e com o Maurício Dantas, falamos sobre a Mulher Hulk, cujo seriado está passando agora no Disney Plus, e nós falamos de algumas das influências, de alguns dos quadrinhos que possivelmente influenciaram, e pelo que a gente está vendo, realmente influenciaram a série da Jennifer Walters, né, a prima famosa do Bruce Banner, do Hulk. Então, se você ainda não acompanhou a transmissão ao vivo, ou se você prefere esse formato, o formato de podcast, está aqui disponível para você. Se você quiser ver o vídeo, está lá no nosso canal do YouTube, o link vai estar aí no post, você vai poder ver nossas belas faces no site VocêTubo. E você já sabe, né? Se você assine lá o feed dos Sete Jagunços, acesse o site www.artefinalhq.com.br e ouça os nossos podcasts. E se inscreva, óbvio, lá no nosso canal do YouTube. É isso, pessoal. Bom programa para vocês e até a próxima. Bom, bem-vindos, jagunçada. Estamos finalmente, depois de tanto tempo, depois de longo e tenebroso inverno, como gosta Anderson Vieira, vulgo Dãozinho, estamos de volta com mais um Pilha de Bis ao vivo e aproveitando novamente, né, o hype do momento. Acho que o último ao vivo que a gente fez foi justamente a estreia do filme dos Eternos. Vamos falar Nossa, o super hype do filme dos Eternos, realmente. Mal sabíamos, né? Ganhamos 200 mil seguidores desde aquela live. Que presságio, hein? Pois é. E aproveitando a estreia da nova série do MCU, né, que estreou hoje, se você está aqui acompanhando a live ao vivo, né, como diria o outro, você estreou hoje a série da Mulher Hulk, ou como diriam os mais novinhos, a She-Hulk, né, estreou hoje no Disney Plus, mais nova personagem da Marvel a ingressar no MCU. A gente vai acabar falando alguma coisa da série no decorrer no decorrer da live, né? Mas a gente vai deixar para falar um pouquinho do primeiro episódio mais pro final da transmissão. Sem spoiler, vamos tentar não dar muitos spoilers da série, se você ainda não assistiu. Mas a gente vai aproveitar para falar um pouco da Mulher Hulk nos quadrinhos, né? E nas fases que a gente. Que são as fases mais icônicas da personagem nos quadrinhos, que provavelmente pelo que a gente já viu de trailer e até pelo pouquinho que viu desse primeiro episódio, é mais ou menos no que vai ser baseado, no que está sendo inspirada a série, né? Então, sem mais delongas, Marcelo Miranda, nos conte quem é Jennifer Walters, vulgo Mulher Hulk. Pois é, eu ia dizer que Mulher Hulk é a Jennifer Walters, mas você já contou, então... Bom, eu nem apresentei, ó, tá vendo? Eu não tô mais acostumado a fazer aquela entrada que eu faço toda vez no Pilha, né? Estou aqui eu, Marquito, Marcos, junto com Marcelo Miranda, esse homem lindo, maravilhoso, com essa barba sedosa, e Maurício Dantas, que não é tão bonito assim. Porque não tem barba sedosa, mas é tudo mais... Mas tem bonequinhos, que é o que importa. Olha aí. No caso, bonequinha. Bom, pessoal, muito legal participar de novo da live. E os ouvintes aí, o Marquito vai fazer disso aqui um feed lá no Pilha de Gibis, né? O podcast de Sete Jagunços. Então é um prazer estarmos aqui conversando, né? Bom, vou fazer um rapidíssimo apanhado. Acho que muita gente sabe disso, mas a She-Hulk, como ficou conhecida, né? Ela foi criada pelo Stan Lee e foi a última personagem criada pelo Stan Lee até 1992. Ela foi criada no finalzinho dos anos 70, né? E depois o Stan Lee só foi inventar um personagem novo no universo 2099, que ele vai criar o Ravage, que é um personagem que, tipo, 5 pessoas se lembram dele. E ele escreveu a primeira edição da She-Hulk, né, com desenhos do grande, do gigante, do imenso Buscemão, né, o John Buscema. E o que vale? Olha, Marquinhos, nós vamos cortar essa live aqui agora. E tem umas curiosidades que eu captei aí na nossa sempre muito bem informada internet, de que a criação da She-Hulk se deve, olha que curioso, né, a uma pressão audiovisual. A gente está falando da série dela hoje, né? Em 77 estreou a famosa série do Incrível Hulk, né, o seriado com o Lou Ferrigno e o Bill... Como é que ele chama, gente? Eu esqueci o nome agora. Bill Bixby, exatamente, que durou até 82. E a Marvel tinha medo de que fosse criada uma mulher Hulk no seriado antes de existir nos quadrinhos, como tinham feito com a Bionic, a mulher biônica, no seriado lá do Homem de 6 milhões de dólares, né? Então a Marvel estava... A Marvel, né, a editora, naquela época não era a Marvel que a gente conhece hoje, né? Era uma bagunça. Então a editora Marvel, que não tinha tanto a ver com a emissora que fazia o seriado do Hulk, temia que surgisse ali uma mulher Hulk, então eles correram para criar uma mulher Hulk nos quadrinhos antes de ter na série, né? Acho que acabou nem tendo na série, né? E aí, Stan Lee e John Buscema se organizaram lá, fizeram a primeira edição, mas não escreveram mais. Dali adiante, até o final dessa primeira temporada aí, que ela durou até 1982, era escrita pelo David Anthony Kraft, famoso, não conheço, e desenhada pelo Mike Vosburg. São autores que hoje não são exatamente da boca da galera, né? Depois dessa primeira fase, que só durou 25 números, ela virou uma personagem meio coadjuvante nas revistas, né? Ela aparecia aqui, aparecia ali, até que ela ingressa no Quarteto Fantástico, vejam vocês, em 1984, depois do grande evento aí, Guerras Secretas. Você, jovem, não confunda Guerras Secretas que eu tô falando, olha minha barba, com essas Guerras Secretas aí que vocês conhecem, tá? Nós estamos falando das Guerras Secretas dos anos 80, que deu origem, por exemplo, ao uniforme negro do Homem-Aranha, né? Aquela roupa preta que viria a ser o Venom. É a Guerras Secretas que importa, depois o resto é tudo meio cópia, né? Logo depois ela ingressou no Quarteto Fantástico, né? Que tem uma fase bem conhecida, bem aclamada aí, dela como personagem, né? Como figura importante ali dentro do quarteto. O Coisa ficou no mundo de batalha, né? Porque lá ele conseguia voltar a ser Ben Grimm, né? Por algum motivo. E ele falou que não ia voltar. E aí, eu lembro, na última edição, né? Ele chega e fala que... Ela chega e fala, não, eu vou ficar no teu lugar, né? Já aparece falando assim, não, já conversei com o quarteto, já conversei com todo mundo, eu vou ficar no teu lugar lá. É o contrário. Ela aparece com Coisa avisando a todo mundo, né? Que ela vai pro quarteto. Isso. E, pô, era uma fase do quarteto muito legal e ela, incrivelmente, tinha muita química, né? Os autores caprichavam muito na química dela. Já era o Burnie no quarteto? Era o Burnie. Já entra ali, que é nós vamos entrar em seguida. Mas é porque é o momento em que ela ganha um protagonismo e aí, enfim, aí sim, ela ganha a sua segunda série solo, que é o Sensational She-Hulk, né? Que é aclamadíssima aí a série solo, estreou em 1989, durou 60 números, foi a revista mensal protagonizada por uma super-heroína da Marvel com mais números até então, naquele momento, né, 60 números, sendo que, e aí eu copiei aqui, né, para ter informação completa, as edições 1 a 8, anote aí, jovem, 31 a 46 e 48 a 50, foram escritas e desenhadas pelo patrono desse podcast, John Byrne, né? Este canadense. É canadense mesmo, né? Ele é britânico. É britânico, criado no Canadá. Então esse canadense barra britânico de orelhas e garganta quente, ele foi aclamado aí. Principalmente, eu vou pedir aí pro Maurício falar um pouco pra gente, ou Marquito, tanto faz. Acabei de tomar aqui o host do Marquito, pelo jeito. Essa fase, né, que ela conhecidíssima aí por quebrar a quarta parede, anos antes aí do, tá jovem, anos antes do Deadpool. Ah lá, o Marquito tá apresentando a salvar Fleabag dela, também, né, Marcelo? Fleabag, não, mas aí a gente nem sai da seara dos quadrinhos, porque não, quebra a quarta parede... É porque tem muita gente dizendo aí, né, que a Fleabag foi inspiração pro seriado da Mulher Hulk. Ah, ixi, galera, não é? Ô jovem, não me faça isso, não faça. E aí, enfim, fale um pouco disso daí. Enquanto isso, já vou adiantando, o host, que eu vou jogar aqui umas capinhas, tá, pessoal, para ilustrar o nosso papo, tá? Porque ficar olhando só nós três aqui vai ser muito chato. É, todo mundo de óculos também, assim, meio... Marcos fez a barba hoje, olha... Pô, eu tirei as penugenzinhas que tinham aqui. Só um comentário aqui, Marcelo. Primeiro, antes que eu esqueça aqui, até que tá lembrando do nome na Espanha, que é a Abogada Ruca, que pra mim é o melhor nome já utilizado pra personagem. Eu sugeri no WhatsApp a uns amigos que é Abogada Avocado, mas não pegou. E, na verdade, Marcelo, antes dela ir pro quarteto, ela tá nos Vingadores. O Jim Shooter quer revitalizá-la e aí joga ela para os Vingadores também, mas não tem muito desenvolvimento, né? Inclusive, até notado que é a primeira vez que ela não está vestida com aquela roupa branca rasgada, né? Que ela está na primeira aparição dela e no primeiro título todo, que é um título que é bem irregular. Vou jogar a capa aqui, o pessoal vai ver o que o Maurício está falando. É um título que é bem irregular, mas tem algumas coisas muito curiosas, como, por exemplo, o Morbius aparece no gibi, né? Nossa. E aí, pra quem viu a série, eu até banquei, né? Imagina o Morbius naquela caminhonete ali, né? O que podia acontecer. Mas ele ajuda ela a estabilizar lá a radiação gama. Ela não é de cara tão estável assim e tudo mais. Ele ajuda nisso e aí ela se torna mais controlada. Mas decide ficar mesmo como mulher Hulk, né? Com verde grande. E só vai sair do Selvagem pro Sensacional depois. No quarteto, o Burnie que desenvolve ela de verdade, né? Porque ela é só uma de 800 personagens que tá aparecendo ali nos Vingadores da época. Mas é o Burnie, né? Só com quatro principais que consegue desenvolvê-la melhor. E aí ele meio que é um caso de amor com a personagem. Pois é, eu era até uma dúvida que eu tinha, que assim, faz muito tempo que eu li. Como eu mostrei, eu tenho a edição que saiu na Salvati. Da Salvati Vermelha, que saiu a primeira edição, justamente essa da capa que o Marcelo mostrou, e as 8 primeiras edições escritas e desenhadas pelo Burnie, né, dessa série que ficou famosa. E eu não lembro se ela já era, você falou que ela não era tão controlada, mas ela já podia se transformar e destransformar, quando queria. Eu sei que na fase do slot, que a gente vai falar um pouco mais na frente, até explorado isso, né? Porque ela meio que fica mais desinibida quando ela tá na persona da mulher Hulk, né? É, inclusive tem aquela história lá. Não, vamos deixar isso pra falar depois. No final da série dela, da Savage She-Hulk, né? A primeira série dela, ela já tá estável. Aí quando ela já aparece dos Vingadores, ela já optou por continuar como mulher Hulk mesmo, normalmente, sem reverter a forma humana normal. E aí ela segue até recentemente, né, quando houve um problema aí que ela viu a mulher Hulk cinza. Mas a gente fala disso adiante. Ó, temos aí, então, ó, a capa do número 1, né, com desenhos do Buscemão, a roupinha que o Maurício já descreveu, e deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouco essa imagem. Tá aproximando? Tá ampliando... Ah. Sim, mas não dá pra ver tudo não. Agora desce. Não, eu vou baixando, só pra ver os detalhes, ó. Stan Lee, né? O velho Proudly Presents, Jennifer Walters, seu cabelinho final dos anos 70, pessoas com medo. E a roupinha branca. Ela usa essa roupa o run inteiro, Maurício? Praticamente, é tipo o Hulk, né? Que sempre que transforma, ele tá com uma calça roxa. Então ela vai estar sempre com essa roupa. É uma camiseta rasgada branca, né? Legal. É. Eu vou jogar aqui a primeira aparição dela no gibi, podem continuar. A gente pode falar um pouquinho da origem dela, né, Maurício, que é uma coisa assim até meio boba, né, hoje em dia, ela precisa de uma transfusão, ela tá visitando o primo, precisa de uma transfusão de sangue por algum motivo que eu não lembro, não sei se ela sofreu um ataque. Ela sofreu um acidente. Eles estão sendo perseguidos por uns mafiosos, e aí acaba atingindo ela lá, não lembro se é bala mesmo ou se é no acidente de carro, e ela tá com o Bruce, e aí ele acaba tendo que fazer uma transfusão de sangue nela, né? E aí, tão longe, separados assim do nada, e não sabe pra onde ir, não tem hospital por perto, ele tá com medo de virar o Hulk também, então ele tá numa cabaninha lá e improvisa, né, é um bom MacGyver que ele é. Porque nos quadrinhos o legal é isso, né, O cara, eu sou cientista, o cientista sabe tudo. O Hank Pym mesmo é entomologista, ele tratava de... ele gostava de formiga, né? É, ele gostava de formiga e criou o Ultron, né, que é uma inteligência artificial. Eu acho legal que, assim, ser cientista na Marvel implica você saber tudo, né? É, inclusive no run do Burnie, na Mulher Hulk, tem uma piada dessa, né, aquela amiga dela, Liz, e aí eles estão conversando, e diz assim, mas eles fizeram, mas como ele é cientista de quê? Assim, aqui na Marvel é assim, o cientista sabe tudo. Até que eu tô lembrando que realmente ela leva um tiro mesmo, é verdade. Sim. E a origem dela não é muito mais ou menos preguiçosa do que, por exemplo, a do Wally West, né? Pelo amor de Sim. Deus. Sim, né? Não, ali é o concurso, né? O mesmo acidente, o mesmo raio, o mesmo laboratório, nossa. Não, eu acho até coerente, viu, o que o Stan Lee criou pra ela aí. É, eu gosto, eu acho bom. Pô, faz sentido. Não, né? Muito legal a parada. Faz sentido, então, já é um sangue radioativo, com radiação gama. É um primo, né, então faz sentido que seja. É, tem uma genética parecida. Isso, com certeza exatamente. O Stan Lee não pensou nada disso. Mas eu acho, inclusive, que você sustenta melhor do que a da série, né? A gente pode falar aí ou não, né? O pessoal aí que tá assistindo a live pedir pra Nath não dar esse spoiler, mas, gente, eu acho que foi mais bem desenvolvida, né? A série desafia a inteligência nesse aspecto aí, a nossa inteligência. Olha, bom, aí, ó, vamos... essa daí é a primeira aparição dela no gibi, né? Quando ela se transforma. Tá vendo aí, né? Uhum. E aí... Tá pequenininho, mas... Peraí que eu vou tentar aumentar. É porque eu não entendi ainda como é que eu faço pra essa imagem aparecer grande, mas paciência. Olha aí. Aqui, beleza? E... Ah, isso aqui é depois. E essa aqui... Maurício, desculpe, gente. Antes de falar disso, eu queria comentar com vocês as diferenças de capa. Mas vai tocando que eu engasguei e eu volto já. Bom... Maurício Dantas, a fase do John Byrne no título é certamente a mais lembrada por todo mundo, né? A Panini lançou recentemente, né, o seu ônibus da Mulher Hulk. Se fosse uma empresa que a gente soubesse que havia um planejamento, nós poderíamos afirmar que era por conta da série, mas é a Panini. É, a Panini pra lançar alguma coisa no timing certo é difícil, né? Aliás, eu fiquei na dúvida. Esse ônibus aí, eu acho que foi até o Luiz que me perguntou mais cedo, o Luiz tá aqui na live, perguntou mais cedo se a gente tinha comprado o ônibus, tinha lido e tudo mais. Eu falei que a gente não era buzeiro, né? Aliás, tem, você mesmo, Marco, já comprou uns busões aí recentemente. Não, eu comprei vergonha. Um Panini, os que eu tenho, os outros que eu tenho são todos importados, me respeite. Então se vergonha esse podcast. Não, eu que não é nada... Assim, nesse ponto não é nada contra a Panini, não, é contra o formato ônibus mesmo. É ruim mesmo. É, que vem de fora, isso daí não foi nem a Panini que inventou. É, a minha dúvida é se esse ônibus aí tem a fase Byrne toda pulando as edições, né, porque ele faz as 8 primeiras, como o Marcelo pulou, aí ele só vai voltar lá na 30 e pouco. Uhum. E nesse item tem coisa boa e tem coisa, assim, abaixo do Byrne, tem coisa boa e tem coisa bem... ruimzinha. Quem inclusive, tiver, conta pra gente. Inclusive, tem aí, vai lá pra frente, mais pro final do título, tem a estreia de um escritor de Transformers famoso, que eu até comentei naquele programa que a gente falou de Transformers, Simon Furman, tava fazendo sucesso com Transformers na Marvel UK, aí a Marvel chama ele pra fazer algumas coisas na Marvel americana mesmo, e ele começa a Mulher Hulk, e ele atesa um monte de personagem da Mulher Hulk, da Marvel UK pra aparecer lá, inclusive aquele que eu já comentei aqui, que o Gillen usa no Homem de Ferro, que é o Death's Head, não sei qual é o nome dele aqui no Brasil, o Joel já me disse, acho que é Carniceiro, um nome desse assim. É um robozinho com um chifre na cabeça, esse aqui, ó. É claro que o Maurício vai ter bonequinho, né? Não, ele só falou desse personagem pra mostrar bonequinho. Não, é porque eu lembrei agora, porque eu esqueci o nome da tradução dele. Joel, você está aí, mova o copo e fale no privado pra gente. Olha só, eu queria fazer um exercício com vocês, pra gente... Não vou conseguir aqui, não. Sobre as famosas capas, né? A primeira edição, muito rapidinho aqui. Essa é a capa original, né? Da primeira edição. E aí é famoso texto, né? Maurício, você que é o nosso tradutor oficial, o que ele está dizendo? Se eu estivesse conseguindo ver, ia ser bom. Ah, meu Deus, peraí. Mas é ceguinho mesmo, né? Vou te contar. E aí? Não, mas aí tá ruim mesmo, viu? Agora melhorou. Ah, já sei o que, é que você quer fazer. Essa é a sua segunda chance. Se você não comprar meu gibi dessa vez, eu vou na sua casa e rasgar toda a sua coleção de X-Men. É, eu acho que essa não é a original, né? A primeira, não era essa. É, né? Essa eu acho que essa é a capa do encadernado. Né? É. É, eu vou ter o original aqui, porque as brasileiras sempre vão fazer a mesma brincadeira aqui. Tá? Então é legal. É, a da Abril é bacana, porque é compra e eu rasgo sua coleção de gibis. É bem... Isso. Ó, antes eu queria fazer um protesto aqui, que o Luiz Sá tá chamando a gente de feio. Mas, isso é verdade. Mas eu tenho uma prova de que isso não é verdade. Porque o João Bueno escreveu o contrário, tá? E nós temos aqui a ilustre presença de Sara, que tá garantindo que não tem tá só gente feia nessa live. Tá vendo, tá vendo? Muito obrigado, Sara, por manter a dignidade nesse grupo. Pois é, pois é. Namorada tem que servir pra isso também, né? Tem que fazer um elogio, assim, de vez em quando, né? Ai, ai, ai. Ai, ai. Mas tá vendo? Tem que fazer. Assim, daqui a pouco, é porque minha mãe tá em aula, porque se ela não tivesse em aula, ela tava aqui também falando que eu sou bonito. Aí tem que, pelo menos a namorada e a mãe tem que falar que eu sou bonito. Agora muito o João é sacanagem. Olha, o texto é esse mesmo, Marcelo. Ela tá se fazendo da segunda vez em referência ao título anterior dela, né? Uhum. Ah, eu salvei aqui o da Abril. É porque eu tô com alguma dificuldade técnica de conseguir abrir. É, a dificuldade técnica chama burrice. Então é. Não, que isso, não se então, desmereça desse vamos jeito. Vamos tocando, eu vou abrindo aqui e aí a gente vai vendo. Bom, então, Maurício Dantas, fale mais da fase do Burnie. Ela já começou com essa coisa de quebra da quarta parede, né? Ela usou muito elementos de elementos visuais, né? Dela saber que está numa história em quadrinhos, então tem aí essa imagem dela rasgando uma página, né? Coisa que a gente só via em história da Turma da Mônica, né? E do Grant Morrison, né? A Grant Morrison foi depois. O animal. Não, foi junto? Não, foi depois. Foi depois. Ih, Grant, tá ruim pro seu lado, hein? Na verdade, assim, o Burnie já tinha usado essa estratégia, inclusive, né? Não é na Teopa Alpha. O Luigi até me lembrou outro dia aí. Ali, não, aquela história dela da Pássaro da Neve lutando... Ah, eu acho aquilo bacana, pô. aquilo é pilantragem, fala sério. É pilantragem, mas considere quantos títulos o Burnie escrevia e desenhava. Não, ele tá errado, não. Ele tá errado, não. Mas o nome disso não é pilantragem, o nome disso é saber explorar os limites da mídia. Uhum. Do tempo, né? Do mês. Sei. Porque o resultado é bom. Se o resultado fosse ruim, aí seria pilantragem. É que nem aquela diferença entre plágio e homenagem, né? Que a gente fala. Olha o bus aí, ó, o busão. O busão é esse daí, ó, da Panini. Que busão? Você tá mostrando uma página pra gente aí, rapaz. Ih, rapaz, já devia ter atualizado então, pô. Tá difícil, hein? A burrice tomou conta. Né? Olha aí. Aí, nesse ele fala dos encadernados do X-Men, né? É, exato. Seus capas duras. Capas duras. X-Men. É. E no, na, da Panini, na Abril, é só compra e eu rasgo sua coleção de gibis. É, essa porque aí. Porque na época... É. Na época que essa Guerra das Marvel saiu aí, o Jim Lee não tinha estourado ainda, porque tem várias piadas, né, com os X-Men do Jim Lee, tem uma edição que o Topeira quer casar com ela, ela tá com uma roupa toda colada, assim, de casamento, ela fala assim, não sei como é que aquela mulherada dos X-Men aguenta, com o Jim Lee desenhando todo mundo colado e tudo mais. É muito legal, eu vejo até muitas críticas hoje, o pessoal dizendo que envelheceu mal, que a Lemp tinha uma lembrança melhor dessa fase, mas aí eu vou ter que discordar, eu acho que é uma coisa da época. Naquele momento, isso era tão novo, isso era tão diferente, que não tinha comparação. Hoje a gente já viu muito, o Deadpool faz a exaustão, a gente tem séries que fazem isso, a gente tem recursos específicos de um gibi ou outro que falam assim também com o leitor. Então, é difícil você ser original, voltar para esse começo, né? Que isso não é tão aperfeiçoado assim e dizer que é o mesmo aprimoramento da linguagem que tem hoje. Eu continuo gostando muito, contextualizando com o momento, né? E essas piadinhas, logo nas primeiras edições tem o ataque dos homens-sapo, e aí tem um post-it em cima de post-it com o editor, com isso, com aquilo. Não sei como a Panini fez, ela deve ter copiado o que estava no original, mas eu lembro que a Abril coloca a briga do Figa com o JP, com mais alguém, e isso é divertidíssimo na Guerra dos Heróis Marvel, que isso sai, né? Que eu só fui ler depois, eu li uma história dela no gibi do Hulk, que é já no meio, acho que era na fase já de retorno do Burnie, e depois mostra, eu fui comprar... Mostra de novo, mais perto que eu... Aí... E de novo, eu fui comprar... eu fui ler esse gibi aí, quando a Guerra dos Heróis Marvel saiu, naquele pacote juvenil que a gente vive falando no pilha, que sai dois, três gibis juntos, assim, pelo preço de um gibi na época. Aí ó, esse aqui, isso aqui é uma mensagem subliminar pra volta do Pilha do Aranha, ó. Aparece um... Ih, peraí que eu te cortei. Não, aí. Mensagem subliminar pra volta do Pilha do Aranha, ó. Mistério, certo. Aparece. A gente volta. É. Que mistério. Qualquer dia desse, amigo, a gente vai se encontrar. Mas sim, aí a gente tem várias brincadeiras com o editor e tudo mais. Tem uma hora lá que ele... O Burn corta, né, aquela coisa da narrativa bem do Burn, bem da época também, né, do nada tem um interlúdio e aí abre uma tramazinha com uma carta estranha chegando, uma sombra aparecendo na casa de alguém, você, aí volta pra história principal, aí quando volta pra história principal, aí a mulher fala assim, pô, Burn, ninguém aguenta mais essas suas piadinhas, esse monte de tema que você abre, assim, você depois nem lembra de continuar, porque ele saiu na oitava edição, né, e muita coisa ficou solta ali. Então... Olha aqui, uma página que eles colocam a caixa de correspondência e tem o nome do editor-chefe, do arte finalista, de personagem da Jennifer Walters, né? Tem, das caixas de correspondência lá do prédio. Ele fazia muito disso, né? Ó, agora eu vou te deixar sozinho aí pra ficar bem claro aí, ó. Olha aí, ó. Muito bem. Muito texto, hein, Maquito? Como é que faz? Muito, muito. É difícil, mas esse aqui é o tipo de texto que você... É muito texto, mas você lê super de boa. Como é que o tradutor vai fazer e vai traduzir isso e ficar no Twitter o dia todo? É complicado. vai reclamar. Vão derrubar a live. Eles que venham. Ó, derrubou o Marcos, ó. Olá, tá censurado o Marquito. Maurício, mas vamos lá. O Marquito tem uma questão para resolver. Essa fase foi inteira publicada no Brasil na época da Abril ou não? Foi naquela bagunça? Quase nada. Nem a fase do Burn saiu toda junto, assim. E na época é duas histórias do Burn, né, na mensal do Hulk aqui, porque tinha também o Namor que ele publicava. Nossa senhora, que saiu aqui, que é bem legal também. Uhum. Aí ela tem ainda aí, eu não lembro quantas, são 60 números, né, que você falou. É, 60 números a série original. Eu li muito picado, cara. Li nas mensais e nunca li o run inteiro, com certeza nunca li. Não, tem muita coisa pulada aqui mesmo, tem coisa que... Pra você ter uma ideia, mas até nos Estados Unidos, quando você vai pegar os scans aí, a scan do gibi físico mesmo, não tem ainda digitalizado pra você acompanhar, não. Muita coisa. Tá saindo agora, saiu uma Epic Collection, né? Aquele formato que eu adoro, que eles revitalizam a imagem e tudo mais, mantém o texto, não tem corte, não tem nada. E esse tá saindo e saiu agora, começou com um volume do Burn mesmo, que é justamente esse, quebrando a quarta parede, o título do Epic Collection. Porque a Epic pega, né? Um número famoso, né? O começo de um run famoso, ou o meio de um run famoso, e aí vai publicando o outro run famoso, aí vai enchendo os volumes entre um e outro para manter, né? Porque senão, se começar pela X-Men de novo, pela saga da Fênix, ninguém compra. Aí eles começaram, né, do começo da fase Burn e com o Claremont, né? Então aí já vai pegando, eles pulam pra Proteus, aí depois botam um arco no meio, aí vão enchendo assim. A Mulher Hulk começou agora com esse do Burn, e eu acredito que vai ter mais os dois aí pra poder fechar a fase do Burn, e aí depois Deus é quem sabe se sai mais coisa ou não. Legal. Ó, enquanto o Marquito não chega, vou tocando, hein. É o seguinte, agora vem uma parte confusa, que aí depois o Maurício vai continuar. Em 2004, ela ganha mais um título solo, né, com o nome simplesmente de She-Hulk, né, não tem Sensational, Incredible, não tem nada disso. Mas teve baixíssimas vendas, não rolou muito e terminou na 12. Eles relançaram o título 8 meses depois, né, e aí fez um certo sucesso. Os autores dessa série são os nossos queridos Dan Slott, e eu não sei se ele desenhou a série toda, Maurício, mas o Juan Bobbio, né? Essa primeira é Bobbio. Bobbio. Eles fazem praticamente todo. Eu acho que tem um filme só. Boa. E é um gibi que tem um fenômeno que se... Olha, repete. Voltou. A gente achou que o tradutor da Panini tinha te derrubado. Foi bem na hora. Tá no mundo. Tá sem áudio. Ele cortou sua voz. Voltei. Aí. Acho que talvez eles queriam ter derrubado o Maurício, né? Aí. Errou. Né? Mas o meu santo é forte. Mas falávamos entramos na fase do Dan Slott, o Rossi. Teve 12 números, porque as vendas não foram boas a princípio, né? Mas aí a Marvel encadernou, e as vendas do encadernado foram muito boas, e aí atingiu... Olha aí, caiu nas graças da crítica, né? É, e aí a Marvel acaba planejando esse retorno aí 6 meses depois, e aí anuncia, sai com 2 meses de atraso, e aí pega essa segunda fase. Que é uma fase muito boa, é daí que o Acei pega, e muito do que foi escrito depois da Mulher Hulk usa, que é esse equilíbrio do humor, sim, mas da parte legal, né, dela ser advogada, com a parte dela ser uma heroína. Isso não é explorado pelo Byrne no quarteto, nem no título dela. O Dan Slott, ele é advogado? Ele tem alguma coisa assim nessa área, não? Não. Não, senão ele já tinha processado metade dos leitores que falavam mal dele. Ele só bloqueia, né, Marcelo? Né, ele Marcelo? Bloqueia, é. Ele me bloqueou. Foi... Eu reclamei do Homem-Aranha dele, nunca mais. Foi nesse título que ele surgiu, assim, mais pro público maior, não foi, Maurício? Ele até então, ele escrevia gibi da Looney Tunes pra... Simpsons, Warner, né? Tinha alguma coisa dele também, GBs da Warner, assim, tudo mais. Aí ele acaba fazendo um contato com o pessoal da Marvel, que chama ele pra ir fazer lá algumas coisas, e ele vai crescendo lá dentro mesmo, né? Tem essa divisão de licenciados da Marvel. A Marvel lançava GB do Beavis e Butthead, que chegou a sair aqui no Brasil, não pela Abril, uma outra editora, mas chegou a sair aqui. E eu comprei uma edição que é desenhada pelo Romitão, que aparece o Carnificina, o Venom, a Mary Jane, mas no GB do Beavis e Butthead, viu? É desenhada pelo Marcos Martin, né? Esse título era o Marcos Martin? Não, Marco Martin, ele faz alguma coisa na segunda versão, né? Quem faz é o Juan Bobbio. Juan Bobbio, é porque o traço é bem parecido, né? Parece. Não, vocês estão doidos. O Juan Bobbio faz ela meio fortinha, assim, parecendo que ela tem um braço gordinho, não é tão musculosa. Mas essa capa é bem caricato. Já era ele na capa aqui desenhando? Não. É meio pintada essa capa aí, né? Eu acho que é aquele... Greg Horn faz umas, Mike Merrill faz umas não também. Não parece ele mesmo, não. Porque o dele é um pouquinho mais desenhão de gibi mesmo, né? Não tem essa pintura aí. O Luiz Cláudio tá lembrando aqui, esse gibi saiu num Formateco na época, né? Da Panini. Que saiu, era formatinho, saiu várias coisas, né? Foi uma linha que a Panini lançou. Fugitivos a primeira vez, isso. Fugitivos saiu nesse formato. Distrito X. Distrito X, Thor, Filho de Asgard, saiu nesse formato. Teve mais um ou outro título. Inumanos, eu acho que saiu. Teve um título do Inumanos que saiu nessa série. E é desse jeito que o Luiz tinha dito mesmo. Eu tenho ainda alguns desses encadernados e eu não consigo abrir, porque se eu abrir, a encadernação desmonta. Falaram aqui mesmo. Luigi aí pegou carona no nosso papo, a dúvida do Marquito, ó, lembrou bem, Charles Soule, que tem um run famoso aí no Demolidor. Eu tava pensando no Soule também, a gente falou, tem pilha falando do Demolidor, do Charles Soule, que ele usa bastante, né? Juridiquês, né? E não só isso. A fase dele da Mulher Hulk não saiu do Brasil. Não, são 12 edições só, 12 ou 14 edições. São 14 aparições, 12 edições. E tá encadernado lá nos Estados Unidos, mas aqui não tem nem previsão disso aí. É um gibi bacana mesmo, que puxa mais pra esse lado jurídico, né? Enquanto o Slott faz uma coisa assim, ele pega uma coisa muito legal, que ele faz o seguinte: todos os gibis da Marvel, lembra dos gibis do Quarteto? Que dentro dos gibis do Quarteto tinha a história que o Quarteto licenciava os direitos deles pra Marvel Comics. E aí você via, aí eu acho que é o Greg Horn. E o Luigi falou bem, o outro gibi. O Greg capa, lembrou a outra capa do Ad Granov. Do Granov. A anterior, viu, pessoal? Isso. E aí a ideia do Slott é a seguinte: como os gibis da Marvel, dentro dos gibis da Marvel, né? Tem um código de Comic Code, né? Então eles são considerados documentos públicos, que documentam as histórias, a cronologia dos personagens, né? Então, por conta disso, são aceitos nos tribunais. A cronologia Marvel é aceita nos tribunais dentro dos gibis por conta disso. E aí ele acaba brincando muito com o problema de cronologia, né? Mas fulano tava morto e aparece aqui vivo. A própria Mulher Hulk depois tem um problema que eu acho que é nessa segunda fase do Slott mesmo, que a gente vê o fanático tendo um caso com ela e depois vai explicar que, né, ela é uma Skrull, que ela nunca transou com o fanático, que é besteira, né? Naquela época o fanático estava fazendo um tour pelos títulos, né? E chegou a ser X-Men naquela fase sensacional, acho que é o Marquito que gosta, né? Do Chuck Austin. Não, aí você me respeite. Com desenhos do Kia Azamia. Com desenho do Kia Azamia ainda por cima. Aí o Luiz Cláudio também tá lembrando que o Homem da Mulher Hulk tá cheio de erro, né? Melhor nem entrar nessa seara, por enquanto. Porque senão essa live já era. E uma coisa que é legal da fase do Dan Slott é justamente esse negócio do... uma coisa mais legal da fase do Dan Slott é justamente isso do... dela de pegar muito essa coisa de tribunal, né? Porque aí tem isso que tá vindo na série, né? Que ela meio que vai defender casos envolvendo super-heróis, né? Aí tem uma gama de personagens coadjuvantes ali bem bacana, né? Aparece o Android do Pensador Louco, né? O Assombroso Android, é o Andy. Assombroso Andy. Aparece o Star Fox, participa, né? O Wingfoot, né? Que foi namorado dela também. É muito legal. Aí depois ela vai parar no Tribunal Vivo. É bem bacana essa série do Dan Slott. Merecia, já que a Panini tá republicando Fugitivos, eu acho que merecia uma republicação no formato americano dessa série. Inclusive... Ela não saiu pela... Ela nunca saiu? Saiu, mas saiu nesse formateco. Ah, não. Eu vi aqui. Inclusive... Eu não li, não. Inclusive, é um gibi que começa com ela acordando lá e tocando no gibi. Aquela música do Chumbawamba, lembra? I get knocked down, but I get over now. Eu cantando é uma merda. Eu vou parar. E duas coisas legais aí. O Slott ressuscita uma tradição, que é do primeiro gibi da Mulher Hulk, que é só ter personagens C ou D, né? Porque é o que o Stan Lee deixava usar, que era um gibi de resto mesmo, só para manter a propriedade intelectual, como o Marcelo disse. E dois, o Slott começa um arco aí, né? Uma trama aí, que vai ser retomada só em 2021 para 2022 agora, no Quarteto Fantástico dele, que ele resgata um acontecimento da Mulher Hulk lá quando encontra o Tribunal Vivo e tudo mais, que ela tá sendo julgada por uma coisa que ela vai cometer no futuro, que é causar a morte de muita gente. E aí essa trama que tá agora nesse arco, no último arco do Slott, antes de sair do quarteto, agora é o Reckoning War, não sei como é que vai ser traduzido aqui. A guerra do saiu hoje, ou foi ontem, a equipe, né, que vai substituir. Eu confesso que não conheço o roteirista nem o desenhista que vão assumir o título. Eu do nem quarteto. Vi. Saiu, não, nem lembro o nome, eu não conheço. Se o pessoal lembrar, pode colocar aí no chat para poder a gente falar por aqui. Olha, eu vou dar uma chance, porque o Ryan North, que eu li alguma coisa dele, mas não sei quem é não, e o Iban Coelho é o cara que desenhava, fazia os filmes. Sim, Iban Coelho, Venom. É verdade. Iban Coelho eu lembro, o outro é que eu não lembrava, o Iban Coelho é verdade. E tem capa variante do Frank Miller desenhando coisa, minha nossa senhora, Nate, não veja isso, não veja. Você tá no mudo, Marcelo. Ainda está no mudo, Marcelo. Ainda está e no mudo, tá... Marcelo. Alô, ainda está no mudo. Não. Não, não ouvimos você, Marcelo Miranda. Ó, Marcelo Miranda daqui a pouco volta para mais uma brilhante contribuição para essa live. Ah, essa capa aí que o Marcelo colocou agora já é do título atual dela, que é da Rainbow Hollowell. A capa não, né? A escritora Rainbow Hollowell. Alô? Que é Agora. Eu tava tentando dizer justamente isso, que essa série já é 2022, né? E é legal que pega algumas coisas bem, bem soltas assim do universo Marvel, né? Tipo, como é o nome daquele personagem aqui em português? O Valete de Copas, né? Acho que é o Valete de Copas, né? É isso. Que ele morre em Vingadores A Queda, né? E some, isso. E aí agora ele reaparece do nada. Na verdade, ele tinha morrido antes, e aí ele reaparece em Vingadores A Queda pra morrer de novo. Exatamente. A capa é da maravilhosa Jean Bartel. É só capista, infelizmente, desenha muito arte interior, mas as capas são maravilhosas. Essa aí é talvez até a mais besta. E tem uma variante do Russell Dalterman, que é aquela que tem todos os uniformes que a gente está usando aí na vitrinha do programa. No fundo. Agora, antes de chegar nessa fase, teve umas coisas assim bem esquisitas, né? Porque ela teve uma participação até assim trágica em Guerra Civil 2, aí ela ficou descontrolada, né, ficou mais parecida com o Primo no começo, aí participação nos Vingadores do Jason Aaron, ela ainda tá, né, nos Vingadores do Jason Aaron, né? Ela fica cinza, né, porque no prelúdio ali da Guerra Civil 2, que é uma péssima história, ela... Tudo, né? Acaba... O prelúdio e a Guerra Civil 2, né, que você tá falando, é tudo ruim. O prelúdio até promete, tem um ataque do nada do Thanos na Terra, né, e aí é o que acaba quase matando o Máquina de Combate. Que vai, o Bendis vai resolver isso depois. Aí a Kyle Denver fica mal, porque ela tava namorando com o Máquina de Combate na época. Sim, né, sim, Hulk também fica traumatizada ali. E aí quando ela acorda, né, descobre que o Bruce Banner tinha morrido, só vai voltar em Imortal Hulk, né? Uhum. Aquela história toda. E foi a pedido dele, né? O Gavião Arqueiro tem uma flecha de adamantium que o Bruce Banner pediu pra usar contra ele, caso ele se descontrolasse. Enfim, tem toda aquela história lá. E aí ela, quando ela se transforma em Hulk de novo, né? Ela tá cinza e cheia de cicatrizes, como se ela não tivesse recuperado lá do ataque do Thanos totalmente. E aí ela tá mais furiosa e tá mais descontrolada. Ela fica assim por um... durante esse período do título dela, né, que é só Mulher Hulk, de novo, e da Mariko Tamaki, que eu não sou muito fã dela, mas o GB é bom, fala de estar esse pós-traumático e tudo mais, não rendeu muito não, péssimos desenhistas. Aí ela entra nos Vingadores do Iron, é, né, isso mesmo, Marcos, de volta ao verde, né, ela tá verde de novo aí já, como ela volta a ficar verde no final do título lá da Mariko Tamaki. Mas tem um ela negocinho tá... ali com, tem um negocinho ali com o Thor, né? Tá se pegando com o Thor, tá rolando ali um negócio. Mas ela tá bem fortona mesmo, não tá? Sim. Ela tá na vibe Hulk mesmo, não tá na vibe Mulher Hulk. Ela tá daquele negócio de Hulk esmaga, né? Tá desse jeito. E ela tá sendo chamada só de Hulk, ela não é Mulher Hulk durante essa época, né? Até porque oficialmente o Hulk tava morto até voltar em Immortal Hulk. Então ela é a Hulk, assim como a Jane Foster é a Thor e a X-23 se tornou a Wolverine também. Então, o Luiz até perguntou aí, né, se essa série nova vai sair aqui no Brasil, ainda não foi divulgado, ainda a Panini ainda não anunciou, né? Nem a Panini sabe essa turma. Na verdade, você edita assim, são 5 números, muito legais, mas é de nicho mesmo, assim, tipo o Gibi da Mulher-Aranha que saiu aqui, que é muito bom, a gente falou disso num pilha, mas eu não sei se tem público pra isso. A Panini lançou Mulher-Aranha. O Luigi tá revoltado aqui, mano. Leia, Luigi. Alguém precisa ler pra poder suprir a gente e a gente ter assunto pra falar. E é por isso que a gente paga o alto salário pro Maurício, pra ele ler tudo, tudo. Porque senão, não vai dar. Que vidinha, hein? Só tá faltando cair na conta esse Pix aí. Vocês estão mandando pro e-mail errado. Ué, mas não tá caindo, não? Culpa do Dãozinho, ele que é o nosso financeiro. É por isso que o fundo do vídeo do Marquito tá lotado de gibi e o do Maurício não, porque tá caindo pro Marquito. Não, o do Maurício tá lotado de boneco. Ele tem um boneco de um personagem que nem ele sabe o nome. Em português. Oh, o meu ainda tá aqui, eu preciso do Pix, porque eu preciso fazer esse emmaçamento aqui na parede, ó, que tá infiltrada. Por favor, me ajudem. Minha cabeça tá na frente pra esconder. Tá sem áudio aí, Marcelo. É, pra ajudar em casa, né? Um pique solidário aí pra Maurício Dantas arrumar a parede. Enfim, o Edmar lembrou bem aqui, né, no título Império, lá fora saiu com Y, aqui eu não sei como foi que saiu. Eu acho que saiu com Y também, né, Império no meio. Foi com Y. Na verdade, eu estou com o primeiro volume do encadernado aqui, porque está chegando a vez dele na pilha, só que ele está sendo utilizado pra botar o calço aqui no notebook pra ele ficar numa altura legal. Aí não tem como pegar pra mostrar. Aí, ó, essa é a fase da Mariko Tamaki. Da Tamaki e ela cinzazinha. Let them it. Que nem faz sentido aí esse título, pelo amor de Deus, né? Mas, enfim. Aí ela na fase do Iron, vamos recuperar aqui antes que eu esqueça, a fase do Iron ela tá hulkada ainda, né? Faltando mais, e tem um arco que ela se torna a Mulher Hulk Invernal. Ela fica vermelha. E na verdade é um plano todo lá pra... Os Vingadores acabam infiltrando ela no Soviet Supremos lá. Soviet Supremo é da DC. Soviet Supremo é da DC. A Guarda Invernal. E aí... O Joel que falou sobre isso, né? Agora no último no episódio que a gente fez do Axie, né? No contexto dos Vingadores, ele falou sobre isso. Ela tem uma nova viúva lá que tá remontando essa Guarda Invernal. A Sala Vermelha, né? A Sala Vermelha e tudo mais, e aí acaba fazendo uma lavagem cerebral nela, mas o Pantera Negra já tava com um plano dentro desse plano, e aí ela acaba se recuperando e voltando ao normal, inclusive ao controle, né? Se tá ficando ainda lá, se pegando com o Thor, ninguém sabe, porque da última vez ainda tava, né? Ela meio monstrona lá, o Thor já pegou giga de gelo e tudo mais, e não vai se intimidar com uma mulher mais forte do que ele. Então... Falando em gigante, eu queria fazer uma pausa muito rápida para ilustrar aqui um comentário de Maurício Dantas e mostrar o coisa do Frank Miller, que acho que é. Nossa! No, meu Deus, não tinha visto isso, não. Saber do que Maurício falava, né? E se desfazer, né? É uma coisa de Lego se desfazendo aí. Nossa! É Frank... Foi bonito quanto durou, mas realmente tá difícil. Tem que saber a hora de parar, né? Tem. Às vezes. Tá difícil. Sigamos. Baixou até energia aqui agora. É, não, essa daí tá ruim. Bom, então você, Maurício, como você está lendo essa fase atual, você diria que vale a pena os nossos ouvintes e telespectadores ir atrás disso, seja por meios lícitos? Por meios lícitos. Maurício, a pergunta também inclui: você acha que vale a pena a Panini ir atrás disso daí, por favor? Não, essa fase atual, como eu falei, né, é uma fase menos pretensiosa, uma fase que tá ligada ali com essa fase do quarteto do Slot, porque ela vai ter um papel importante lá, fechando essa tema que o Slot criou lá atrás. Mas é um gibi menos pretensioso. É um gibi como o gibi da Viúva Negra recente, como a da Mulher-Aranha também. E eu gosto, né? Porque tem a galera que tem um preconceito, claro, com personagem feminina, que vai querer que tenha o mesmo tipo de pancadaria e caracterização. O da Mulher-Aranha eu ainda não li, mas o da Viúva Negra é muito bacana. E é bem, muito bem desenhado pela Helena Casagrande, que a Marvel já deixou ir pra DC, né? Ela já foi pra DC e tá desenhando um outro título lá agora, com a Tini Howard, eu acho. Então a Marvel dá essas cagadas, né? Cancelou já a Viúva Negra, cancelou a Mulher-Aranha, que é muito legal. Assim como o título anterior da Mulher-Aranha, também é divertidíssimo, que é o que ela tem o filho e faz uma parceria lá com o Porco Espinho e luta contra o Duende Macabro, que é aquela época que o Duende Macabro abre a franquia de vilões, Marcelo, que ele fica licenciando os outros vilões todos. Aí no... Olha aí, outra deixa pra volta Pupilha. Do Pupilha do Aranha. Sei não. E a gente só tá dando dicas. Teaser. Olha aí. É disso que o jovem gosta, né? Teaser. Gosta de teaser. Que depois não tem nada, mas pelo menos o teaser foi legal. O Edmaio, inclusive, depois no Twitter vai começar uma thread com essa live aqui explicada. Olha aí. Ele vai explicar o final. Não, nós vamos fazer um vídeo explicando a live, que é o que o jovem gosta. E aí é isso, eu acho que é um gibi legal, sim. Apesar da acusação do Luiz que eu leio muita bosta, é verdade, eu me declaro culpado. Mas por conta disso mesmo eu posso dizer... Ih, faltou luz. Eu posso dizer que... Ah, voltou. Eu posso dizer pela terceira vez que... Vale a pena, porque não precisa só ler coisas que vão ser clássicos absolutos, que vão mudar a vida. Vale aquele gibizinho mais intimista, aquela coisinha mais engraçada ali, que você lê cagando, né? Vamos ser sinceros, a gente fala isso em off também. A gente lê 10 minutos depois esqueceu, mas a leitura em si é legal, os desenhistas são bons, as histórias são divertidas. Esse título da Capitã Marvel também, para falar de mais uma personagem feminina atual, que é da Carmen Carneiro desenhando. Não, a Carmen Carneiro já saiu. Da Kelly Thompson, que tem feito muita coisa boa. Ela é uma boa PA aí dessa indústria. Fez essa Viúva Negra também com a Helena Casagrande. E ela tá ainda na Capitã Marvel. A Capitã Marvel acho que é uma pessoa que ainda consegue segurar mais essa onda. E eu não posso deixar de recomendar, não. Vale ler, se não, só pelas capas da Jean Bartel, que são ótimas, mas pelo que está construindo ali, eu acho que é um gibi um pouco lento, mas que vale a pena sim ler. Tem uma coisa muito legal, que a Titânia e ela resolveram as diferenças, né? Ao invés de sair na porrada por sair na porrada, agora elas têm um clube da luta. Uma vez por semana elas se encontram para trocar pancadaria, só para botar para fora a energia mesmo. Porque a Titânia fica de saco cheio do marido dela, né? Que é o homem absorvente, e aí ela vai fazer um clube da luta, e aí as outras heroínas estão descobrindo e estão querendo ir pro clube da luta também delas duas. Ô, Luiz Cláudio, só o Maurício lê essa fase, tá? Ninguém mais lê. Então, não, a gente descobriu que o Joel Facas lê, e o Joel, só que o Joel falou que fica bom depois do número 45. Ah, tá. É igual o Quarteto Fantástico do Slot, que dizem que melhora bastante depois do 39. Não, pô, ele vai sair agora no 44. Mas, 8, não sei. Enfim, o quarteto do Slot começa bem ruim. Uhum. Mas assim, lá pelo arco do casamento do Coisa, lá pelo número 16, 18, aí ele pega o ritmo. Claro, aí, depois de um ano fazendo título. Ainda tá melhor que o Jason Aaron, né? Que já que fica melhor só depois da 44. Imagina você no escritório, trabalho novo, foi contratado. Aí o cara do RH chega e fala: ele tá bom? Falei: tá fraco, mas dizem que no segundo ano de trabalho ele vai ficar ótimo. Não, vai deixando. Eu não tô defendendo, não. Eu acho, inclusive, que é indesculpável, mas é a questão da mensal, né? Enquanto tiver vendendo o suficiente, é verdade. Tá valendo. Por exemplo, a Mulher-Aranha não aguentou as vendas. A Capitã Marvel aguentou, tá saindo até agora. Tá forte. E aí o Quarteto Fantástico voltou com peso, né? O começo do arco é legal, depois cai demais. E aí o slot fica se batendo. É. O slot fica se batendo mesmo durante umas 12 edições, é óbvio. É o mesmo que acontece aí com o Iron. O Iron tem um começo que tá lá em cima com o Ed McGuinness. Eu sei que tem gente que não gosta dele, mas eu gosto do McGuinness. Acho que ele tá bem. Ele tá menos bonequinho de Michelin agora. E tá mais versátil. Até no Aranha mesmo, né, Marcelo? Ele fez umas edições do Aranha que estão bem boas. E aí você vai ter um crescendo bem legal do gibi. Eu até lamentei agora a saída do slot no quarteto, que é um dos gibis que eu gostava de ler semanalmente mesmo. Ou mensalmente, né? Eu vi, oba, essa semana tem quarteto, é um dos primeiros que eu ia lendo. Teve desenhistas muito bons, como o RB Silva, né, brasileiro, que teve lá nos X-Men também. Aí, como o Luiz Cláudio tá falando aí, realmente é o peso do nome Marvel, né, na capa, que não tem como, eu concordo. Department of Truth, que é do James Tynion, que é muito bom, já falamos dele no Pilha anterior também, eu comentei que é um gibi bem louco, mas bem, bem legal. É melhor do que como gibi até do que essa Viúva Negra da Kelly. A Viúva Negra ganha pela arte, eu acho, que é mais convencional, mas mais bonita. Mas pra você gibizão... ouvir aí, ó, o Luiz Cláudio comentou na nossa live que está lendo a Viúva Negra da Kelly Thompson e que devia ter ganhado o Eisner em cima da Department of Truth. A Marcela aí fazendo ajuda pro pessoal que é deficiente visual, né? Ou pros ouvintes não, do podcast. Pois é, o pessoal que vai ouvir isso aqui depois no feed, rapaz. Você é transmídia, Maurício. Você tem que aprender a fazer as coisas. Você é Marvel, rapaz. Eu quero avisar pro pessoal que tá ouvindo o podcast depois que eu apaguei a luz agora. Isso impactou em zero no conteúdo de sua fala, Maurício. Peço perdão pelo vacilo. Bacilo. Bom, acho que agora resta falar um pouquinho da estreia da série, né? Estreou hoje. O que eu tenho a dizer sobre a estreia é: estreou. Você assistiu, igual Marcelo? Não. A gente falou que ia falar sobre a série, sem spoilers. Aí o Alan falou já, o Alan Farias do Procurando Bitucas falou assim: eu tenho um spoiler, ela se torna Mulher Hulk, ela se transforma na Mulher Hulk no primeiro episódio. Ele fala isso, mas se fosse uma série do Brian Michael Bendis, não tinha acontecido isso. Não, é verdade. Ia aparecer lá no oitavo episódio, mais ou menos. No último episódio, né? Não, mas não deixa de ser spoiler, porque acabou a saída da Capitã Marvel agora, na Miss Marvel agora, e ela só via a Miss Marvel no último episódio também, né? Olha aí. Tem isso, era o que eu ia falar. Bom, Marcelo Miranda não viu não o pude primeiro assistir, episódio. Amigos. Lamento. Mas... talvez não veja a série, mas... Marcelo é contra a Disney Plus. Não. Eu sou contra a falta de tempo. E você, Maurício Dantas, o que você achou desse primeiro episódio? Não, vamos tentar não dar muitos spoilers, não sei se nossa audiência já viu. Na platitudes, mas... Maurício Dantas, fica nas platitudes. Faz igual o Dãozinho, fica falando ali, meio enrolando. Teve mudança, né, na origem dela, né? Não, é verdade, o Dão é um exemplo, porque o Dão consegue falar nada e ainda se revolta com algum tema que ele mesmo puxou sem tema nenhum, e aí acaba, por favor, aí ele termina a fala dele sem paciência. Ele tem todo um diálogo com ele mesmo, né? E consegue brigar com ele mesmo, né? É verdade. E sobrar pra outra pessoa. Sim, normalmente ela mente. Mas enfim, eu gostei do comecinho, assim, vou ficar nas platitudes, como o Marcelo falou, mas eu gostei, eu acho que tem muito pouco ainda do jurídico, quando a gente vai ver alguma coisa, a série acaba. A gente tem um grande flashback, que é basicamente... na ordem, todos aqueles teasers que a gente viu dela treinando com o Hulk, que é explicando a origem, né? Com os easter eggs que já foram explicados todos aí, né? Comentários de teaser que levam 50 minutos. Aí o Luiz Cláudio tá dizendo que é legalzinha e bem mais dinâmica que a tediosa WandaVision. Eu só vou discordar porque eu adoro WandaVision, mas como eu não vi Mulher Hulk, não posso comparar. O Luiz Cláudio tá querendo ser polêmico, daqui a pouco ele vai colocar aquelas vitrines assim, né? Eu vi e reticência, né? Pra ver se chamar o clickbait. Não, eu acho que tem um ritmo legal nessa parte maior aí, que é 80% do episódio, que a gente tá vendo como ela se tornou a Ruka. E aquelas cenas que a gente já viu toda em ordem, né? Como eu falei dela com o primo. O Bruce Banner dá algumas respostas do que aconteceu durante aqueles 5 anos do Blip, né? Até o final de Ultimato ali. que são bem legais. Tem uma cena pós-créditos também, que é bem divertida, né? Dá pra dar uma risadinha. E... olha o spoiler aí. Agora, Edmar, tem pouco jurídico, então é bom, não é por isso que é bom, não. É, né, temos algumas séries jurídicas que são ótimas, aí, né? Alguém comentou que o Edmar tá correto aí, eu não sei. Alguém, né? Então, assim, não, se ser advogado fosse bom, eu não tava com esses cabelos brancos todos aqui, desde os 30 anos de idade. Mas... bancário, então, hein? É. Mas, inclusive, estive hoje brigando com a Caixa Econômica, né, Marcos? Você está errado. Pior que não, dessa vez. Mozão. Olha. O Maurício fica dando spoiler dos comentários, cara. Que fase essa? Mas eu assim, sei, só quero dizer assim. Tem um timing aqui pra jogar o comentário no momento adequado, não sei o que. O Maurício vai lá e lê o comentário. Perdão. Sara, desculpa, eu queria ter colocado num momento, tipo, o Mark tá arrumando cabelo, uma coisa assim, mas o Maurício já atrapalhou. Então, não vou dar o próximo spoiler. Só quero até me dizer isso. No final, quando a gente volta pra ver essa parte jurídica, é tudo muito corrido. Eu acho que tem uns problemas de direção e de ritmo mesmo da. Aí, ó. Obrigado, Teca, pela defesa aí. Quer dizer, agora eu li direito. Enfim, eu acho que a série podia. O episódio é muito divertido, bem legal, sim. Começou bem, né? A galera tava falando que foi uma bagunça a produção, que a série seria um desmantelo só e tudo mais. Não é isso que parece no primeiro episódio, pelo menos. Acho que podia ser mais bem dirigido, ter um ritmo mais legal, assim, porque. Tem uma sequência de ação rapidinha no final e você não entende nada que tá acontecendo. Parece meio mal produzido. Não faz muito sentido ali aquela. Talvez expliquem no próximo episódio, né? Mas. É um bom gancho pro final. Sim. Do episódio, pra gente querer ver o segundo e o que é que acontece, e dali desenvolver essa parte jurídica. A gente já viu que vai ter o Abominável, vai ter o Wong. Lembrando que o Wong e o Abominável aparecem juntos, né? O Wong no Shang-Chi, tentando ajudar o Abominável ali naquele clube da luta de Shang-Chi. Então, tá amarrando várias coisinhas do universo Marvel. E como eu falei, tem essa referência aí, como o Bruce começou a ficar mais Professor Banner, né? Tem uma galera reclamando que o Hulk tá muito fraco aí, mas, gente, esse é o Hulk mais fraco mesmo no gibi. É assim, ele só fica mais fraco do que isso quando ele fica o Hulk cinza, né? Sim. Que é um Hulk mais inteligente, sacana e menos forte. Tanto que muita gente não achava que ele era o Hulk. Ele é um Hulk menor, tem até aquela capa famosa dele com o Wolverine do lado, que o Wolverine, não tá quase da altura dele. O Wolverine não tá no meio da coxa dele, né? Tá mais alto. Inclusive, o Marvel tem uma camisa dessa capa que é sensacional. A gente inveja sempre que o Marvel mostra. É verdade. E, assim, uma das coisas que tinha chamado a atenção quando saiu o trailer tinha sido o CGI da Mulher Hulk, né? Eu acho que até tá vendo o episódio, não tá perfeito. Mas também não tá tão ruim quanto no trailer. E uma coisa até que falaram, né, lá no grupo da gente, o Marlo falou, dizendo assim que acha como é que a série é dela, mas o CGI do Hulk tá melhor. É porque provavelmente eles pegaram um modelo que já estava sendo desenvolvido pros filmes, né? Então só aplicaram ali, já tem a base pronta, já, né? Já pegaram lá o layout ali direitinho. Sim. E jogaram lá. Agora, essa arrumação do CGI lembra o caso Sonic, né? Que também arrumaram o CGI. Sonic de dentinho lá. Não saiu num outro filme, né? O Sonic feio, né? Tem o Sonic feio. O Sonic. Ele, eu tenho dentes, aí vai dando close no dente do Sonic. Em câmera lenta, assim, todo mundo apavorado, ele participa. Você capitaliza a cagada, né? Você dá um jeito, assim. Em videogame tem o DLC, né, que chama, que é um upgrade no código-fonte, no visual e tudo mais. A Teca, que trabalha com computadores, já jogou, deu a real aí, o código tava pronto, foi lá e... Só aperfeiçoar, talvez, dar um tapinha. Tapa aqui ali. Como nosso amigo Jamerson fala, já tem DLC de capinha de livro, né, e-book, quando você abre o Kindle, de repente mudou a capa, porque já é a versão nova da editora e tudo mais, então tem DLC de CGI também. Não é o primeiro filme que isso acontece, eu acho que o Homem-Aranha de Volta para Casa estreou com um CGI ruim, aí as cópias foram recolhidas na segunda semana de exibição, já estavam com o CGI revisto, né? Eu acho que é o Em época de streaming, eles fazem alteração De uma semana pra outra, né? Vide a Netflix com a Disney com as séries da Netflix, né? Demolidor, Luke Cage, mudou um monte de coisa. Acontece com o Gibi também, né? Teve a casa do Joe Bennett, desenhista brasileiro no Imortal Hulk, que teria colocado uma mensagem ali contra os judeus e na edição digital da semana seguinte já estava corrigida. Eles corrigiram, E vai sair corrigido também nos ônibus, nos canais. O encadernado que saiu aqui já é corrigido, inclusive. Pois é, talvez outras edições, né, reimpressões dos encadernados já lançados, eles corrijam isso. O pinto do Batman em Batman Condenado, mesmo, Batman Danadão. O pinto foi coberto, né, pela Sombra. O bate-pinto ficou de fora e depois foi coberto. Bom, eu acho que quando a gente chega no bate-pinto, tá na hora de encerrar, né? Acho não, que quando, junta Joy Bennett, vergonha alheia, com o bate-pinto, já deu. Bom, acho que é isso, né, senhores? Falamos um bocado das séries, né, das principais séries da Mulher Hulk, que certamente servirão de inspiração, ou serviram de inspiração, né, porque a série já tá pronta, né, então não servirão, serviram, e fizemos uma contextualizada com o que tá saindo hoje lá nos Estados Unidos. Então, se a Panini até agora não anunciou, você sempre tem aquela opção de ir atrás daquele encadernadozinho, daquela edição digital, lícita, espero que sim, né, afinal de contas estamos transmitindo ao vivo no YouTube, então não podemos falar nada diferente disso. Na versão do podcast você corta essa parte. Então é isso. Marcelo Miranda, obrigado, você estava aqui nas pickups hoje, ajudou sim, também, co-hosteando essa belíssima live. Co-hosteando nada, só fiz ali o panorama informativo, porque, para falar bem a verdade, eu li muito pouco da She-Hulk, eu li muito espaço, então... Não é, percebe-se, porque você fala a She-Hulk ao invés de Mulher Hulk, né, você... Eu tô falando She-Hulk porque eu sou velho. Porque, não, se você é velho, você fala Mulher Hulk, é só o jovem que fala She-Hulk. O jovem, é verdade. Ou o JP, né, não, o JP fala... Ou mas o pessoal daquele site que de... Ovo lácteo, grande expressão nacional. Ah, ovo lácteo. corta, né, Chico? Mas foi um prazer. Prometo que faremos mais lives, hein? Atenção. Estamos programando para, sei lá, talvez a cada 15 dias ou alguma coisinha. Não faça promessas que você não possa cumprir. É, mas a gente prometer a gente faz, a gente tá em época de eleição mesmo, né? É verdade. Você tem toda a razão. E já liberou as campanhas, então pode prometer à vontade. Pois é. Tá no mudo, Maurício Dantas. Tire pra se despedir. Vamos pegar seu celular, hein? Eu também não tava sabendo disso, não. Eu tava na varanda quando vocês decidiram isso aí. Mas... Só que eu ia dar uma nota aqui que eu não podia deixar. O Peter David, que também é muito querido pelos integrantes desse podcast, não só os aqui presentes, mas o Peter David também, quando o slot sai do segundo título da Mulher Hulk dele, é o Peter David que assume e mantém um ritmo legal até o final do título. Infelizmente, né, sempre que quer cancelar um título do Peter David, bota um desenhista ruim no lugar do que tava, e aí cancela. Foi assim com o Ian Scarlet recente dele, com o Ian 2099, enfim, todos esses aí. Então, obrigado, eu não sabia também que ia ter daqui a 15 dias de novo, mas estamos aí. Espero que a gente acerte dessa vez, porque a gente errou nossas previsões todas de Cavaleiro da Lua, né, que a gente achou que ia ser uma série boa e foi aquela bomba. É verdade, é verdade. Eu acho que até a Marvel errou essa previsão aí. mas já, pelo menos, deve ter rendido alguma coisa, né? Que já foi confirmado, confirmado. Vai, provavelmente eles estão filmando a segunda temporada, né? Então, quem sabe. Bom, é isso. A gente quer agradecer a presença de todo mundo aqui no chat, o pessoal que assistiu ao vivo. Como, mais uma vez, você que está ouvindo no feed, isso aqui provavelmente estará no feed do Pilha. Então, a gente só quer agradecer. Eu estava pensando, não tinha divulgado, mas vamos tentar fazer com mais frequência essas lives. Mesmo que não tenha um tema específico como as últimas que a gente fez, a gente pode fazer algo parecido com o que a gente já faz no Pilha, trazer aqui alguns mini reviews, que é bom porque já tem essa interação, a gente já pode conversar com vocês enquanto estamos gravando, que não dá para fazer quando fazemos o podcast. O mais legal é a turma aí aparecendo, e a gente pode fazer um quadro ao vivo, que é os não recebidos, e a gente fala dos itens que a gente não recebe. É verdade. Não, a gente mostra os recebidos na tela do tablet. Isso. ou na wishlist da Amazon. Olha, talvez recebi aqui, eu não recebi, gostaria muito. Igual você estava compartilhando aí a pasta com as imagens da coisa, a gente compartilha a pasta que está os scans. Os não recebidos. Inclusive, aqui, né, A gente tem a vantagem que não precisa mandar dinheiro pra falar com a gente, interagir com a gente no chat. Não fala isso, Maurício, porque o pessoal que queria vai mandar. Vai que a gente dinheiro, depois quer fazer mais alguma coisa pra mandar dinheiro. E você não tá querendo o Pix aí pra ajeitar a tua rico, parede? Não sabe. Manda pro rico. Meu Pix, mauriciodantas@gmail.com. Isso. Tá bom. Bom, é isso, pessoal. A gente agradece mais uma vez a presença de todo mundo. Foi bem legal, todo mundo que participou. E até a próxima live do Pilha de Bis ao vivo. Tchau, grande gente. Abraço, pessoal. Tchau. Cuidado, jovens. Adeus. Sejam felizes. Busquem conhecimento. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br